você vai sair e pedir que eu esqueça. Toda noite é assim, vai fugindo de mim, quase perca a cabeça. Quando o relógio avisa, visto a minha camisa, me escondo da dor. Quando a porta se fecha, você me esquece no elevador. Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro um vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então sua boca no meu corpo sem roupa, dentro do meu abraço. Este amor de momento quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredo, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Este amor clandestino faz de mim um menino, e ao dormir também chora. E adormece querendo te ouvir me dizendo: nunca mais vai embora. Carlinhos Bahia. Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho. Oh, me leva pra casa. No amor sempre fui bandido, e agora estou perdido. Oh, me leva pra casa. Tive que perder você pra ver que está ferrado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada, e o amor que eu ganhei, hoje eu sei que não valeu nada. Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa.